O Tribunal de Contas da União está com inscrições abertas para 3 cursos que buscam a qualificação e esclarecimento das questões ligadas à administração pública. Os 3 cursos começarão no dia 10 de março e seguirão até 4 de abril, com duração de 30 horas e dedicação do participante por cerca de 1h30 por dia. São 3 áreas. No curso de Controles na Administração Pública, são trabalhados conteúdos como a prestação de contas e controle na administração pública. O objetivo é que, após a conclusão, o participante seja capaz de aplicar princípios do controle na gestão pública. Já no curso Estruturas de Gestão Pública, temas como estruturas da administração pública federal e ciclo na gestão da administração pública federal são trabalhados com a expectativa de que, em uma situação de problema, o servidor seja capaz de identificar as diversas funções das instituições no desenho do Estado e os diversos papéis dos agentes públicos na estrutura da administração pública. Já no curso Planejamento Governamental e a Gestão Orçamentária e Financeira, serão aplicados temas como o ciclo de gestão e planejamento governamental. Ao final, o participante poderá realizar planejamento estruturado com base em princípios de eficiência, eficácia e efetividade para embasar ações governamentais. O curso é gratuito. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 19, através do site da Prefeitura de Foz do Iguaçu, www.pmfi.pr.gov.br. Maurício Freire, para a CBN Foz.